vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas. Vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas. Mas eu sei que é difícil encontrar uma curtida nessa cidade vazia que já tá esquecida. Boate B52, nas antigas eu ia. Agora é clube dos manos, curtida com a família. Vai me dizer que tu não gosta de mulher e dinheiro. É pouco que eu tenho, mas gosto do puteiro. É pouco dinheiro, mas eu sempre corro atrás, porque eu quero curtida, beber e fumar demais. Eu quero esbanjar alegria e felicidade com toda a família dark nas ruas da cidade. Então pare e pense na sua grande vida. Junte uma grana e faça um puteiro na sua periferia. Vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas. Vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas. Não me apego a mulher nenhuma, somente uma, aquela guerreira que apoia minha vida escura. Eu sigo nas ruas pensando sempre nela, é ela, aquela, o meu amor te chama cédula. É uma cédula de 100 reais, ou duas de 50, 10 de 10 pra mim tanto faz. Na pobreza e na riqueza já não é mais assim. Na pobreza nem pensar, mas na riqueza é claro que sim. Nem dá, nem vem que não tem dinheiro pra você, meu bem. Não tem, não tem. Vai me dizer que você quer um grande carro também. Só que pra você, meu bem, não dou nenhum vintém. Então vem pra curtida dos pelados, dos perrapados, daqueles que vocês chamam de alienados. Na verdade é que vocês não curtem porra nenhuma. Ando sempre cabreira, se cuidando em todas as ruas. Depois me falam que o dinheiro aqui não é tudo, pois o dinheiro é tudo sim nesse mundo vagabundo. Então sou da curtida, até nas ruas escuras. Não se impressione com a vida sem vergonha que eu levo nas ruas. Vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas. Vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas. Já tô cansado disso tudo, eles usam a mesma roupa que uso. Querem ser vagabundo nesse mundo. Hoje em dia muitos querem ser o que não são. Negro querendo ser branco, branco querendo ser negão. Agora eu sei porque eles não conseguem o que quer. Eles não são verdadeiro, eles não são ralé. Vamos ver se você tem inteligência negra na cabeça. Vamos ver se você entende da própria raça. Então me responde, o que vai acabar primeiro? A extinção do racismo ou a da AIDS no mundo inteiro? Todos que são verdadeiros vão responder. E os sem cultura nunca vão entender e só vão se fuder. Pode crer, pelo espaço ouvido e preenchido, pra vocês que escutam e pra aqueles que são meus amigos. Vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas. Vida de vagabundo é difícil, né? De ralé em galé, fugindo sempre dos gambé. Bebendo, fumando, vadiando em muitas ruas, procurando uma curtida nessas noites sujas.